cedo para ir trabalhar. E o relógio de ponto ali observa. No lar, esposa e filhos ali espera. Sua cabeça dói, um dia vai estourar. Essa rotina, rotina. Rotina, rotina. Rotina, rotina. Rotina, rotina. Sua cabeça dói, não consegue pensar. E as quatro paredes ali massacra. Daria tudo pra ver o que acontece lá fora, mesmo sabendo que não iria suportar. Essa rotina, rotina. Rotina, rotina. Rotina, rotina. Rotina, rotina. Até quando ele vai aguentar? Até quando ele vai aguentar? Rotina. No lar, a sua esposa lhe serve o jantar. Os filhos brincam na sala de estar. Levanta da poltrona e liga a TV. Chegou a hora do programa começar. Rotina, rotina. Rotina, rotina. Rotina, rotina. Rotina, rotina. O homem da TV lhe diz o que fazer. Lhe diz do que gostar, lhe diz como viver. Está chegando a hora de se desligar. A sua esposa lhe convida para o prazer. Até quando ele vai aguentar? Até quando ele vai aguentar? Rotina.